0120 graus com 089. 7 livre de pouso, 896. Então, 3170, sendo identificação, autorizado chegada a Mari, desse mantém o 050. Na Mari para o 050, na 3170. Bono 896 no solo aos Bono 6, direita, prossegue táxi na minha escritoria Alfa, após Juliette para o portão 03. Alfa, Juliette, para o 03. Só um minuto, Mike, Golf Mike. Aracaju 230. Afirmo. 230 Aracaju, 274, Golf 677, falando ao 10, com cobertura da FUCA Caju, 5427, controle 119, decimal 8. E o 174 escoteja, né? 230 para Aracaju, Golf 677, levando ao 10 com curva esquerda. É, saída Puca, Caju, 5427-198, no 714. Correto, chame pronto, pushback, vou no 714, portão 01. Demorar, 714. MacGuff, Mac Nova, decolagem? Permanece, mesmo dado, 0114, MacGuff, Mac, na minha escuta permanente, autoridade de decolagem, vento 120 graus com 089. Está 320. 20, prossiga. Boa noite. Boa noite para Aracaju. Controle 119, decimal 8. Mike decola o Juno 8, mantenha minha escuta, cruzado prosseguir direto ao parque de exposições. Mike. Da 10, curva esquerda, Fucajama, após Aracaju, 5432, 5432 o transponder, controle 1198. Aracaju, 990, depois da 10, Fucajama, após Aracaju, pela curva 677, 5432, 198, 3320. Moraes, portão 8, chame pronto, para ver se cruzeram. Salvador Tower, boa noite, o 7024. Approaching 0024, good evening, on stand 1-1 to Lisboa and requesting ATC clearance. Go to the 0024, the flight level requested is 390. Affirmative, up to the 0024. I 1 minute to copy, for the 0024. Portugal 0024. Escuta, Tony. Diga, meu. Quero liberar o setor, tem mais um tráfego prosseguindo para pouso no zero. Mais tráfego. Estabilizado, Cristiano, 7-0. Complete final, torre 7-18-6, bom pouso. 7-18-6, boa noite, 7-18-7. Salvador, boa noite, tá 3. 1970, final da bandeira. 3370, o vento 120 graus com 09 nós, autorizado pouso, pistão no zero. Pouso autorizado na 10, tá 3, 1970. You see more 1 minute to copy for 024. Just 1 minute to copy. Objeto 6746, sendo identificação, autorizado chegada a Mari. Desça para 3 mil pés, o ajuste padrão da presente foi ITAP. Salvador, Michael Smike. Prossiga, Michael Smike. Ok, bem, vamos retornar. Deve prosseguir, Michael Smike, o vento 120 graus com 089, reporte solo controlado. Passa ainda com a pista no zero, vento 120 graus com 089. To push and start, you're off at 024. Yeah, to push and start, Europa 0. Okay, clear the push and start, and I stand by to call 024. Call me ready for text. Salvador Tower, Portugal 024. Europa 084, stand by. Maintain position, Europa 084. Roger, maintain position, Europa 084. Affirmative. Tower Airport, Portugal 024. Portugal 024, stand by. Standing by. Identificação, autorizado chegada a mar e da presente, Rui ITAP. Em descida para 4 mil pés, o ajuste padrão. 3520, tá pronto, tá? Movimento um pouco mais à frente, aeronave, tá? 3520. Decolos 35, controle 119, decimal 8, bom voo e boa noite. 198, 1794, boa noite. Portugal 024, red copy. Portugal de Salvador, boa noite, gol 1714. 1714, contato radar decolagem, contato 230, sai da PUCA. Vai da PUCA, nível 230, com 714. November Tango Lima. After that, via Upper November 873 until in tall position. India November Tango Oscar Lima. After, via flight plan route, departure runway 10. After departure, left turn. PUCA departure. Papai Uniforme Charlie Alpha. Departure and Zipar transition. Zulu India Papa Alpha Romeo transition. Scott code 5430 and control departure 119.8. Natal, up to November 873, Intel, flight plan route, departure runway 10, left turn, PUCA departure, depart transition, clock 5430, frequency 119.8, Portugal 024. Alright, Portugal 024, ready for push and start? Not yet, so I'll call you back. Okay. 1994, aguarde copy, Mateo. 994, aguarde copa Maceió. Europa 084, are you ready copa? Copa, Europa 284. Sim, Tantres 264, mantenha 250, o Tantres 264, número 3 na aproximação, autorizada pelo EDITAP. Zulu 10, until Natal, November Tango Lima. After that, via Upper November 873 until in tall position, India November Tango Oscar Lima. After that, via flight plan route, departure runway 10. After departure, left turn, PUCA departure, Papai Uniforme Charlie Alpha departure, with Zipar transition, Zulu India Papa Alpha Romeo transition. Scott code 5417, control departure 119.8. Zero. Ingressa via Juliette para remota 1-3, e observando o sinalizador. Número 06, aguarde cópia, Campina Grande. Na escuta. Informo que a pista vai fechar o 00, tá ciente do OTAN? Palavra Europa 084. Europa 084, go ahead. Está no pai for Pakistan. 746, desça para 2 mil pés, o ajuste padrão, reporte localizador. 2 mil pés, padrão, reportará. Objeto 5809, autorizado 3 mil pés, ajuste padrão. 3.5809. Então 3264, autorizado 4 mil pés, ajuste padrão. With your ground staff, Europa 084, if you are have conditions. Ok, Europa 04, send by 1 minute to push. Minha guarda de copa, número 3. Número 3, para a copa. 1994, pronto, cópia. Cópia. 994. 994 Maceió 350 autorizado, aerovia Peruíque 58 até Orágua, foi direto Maceió. Roda 10 com curva esquerda, Fuca, transição Caju, 5437 é o transponder, controle 119.8. Então confirma a subida? Aron? Negativo, Aron. Fuca, papai uniforme Charlie Alpha, Fuca. Transição Caju, gol 994. Fuca. 5437 no transponder, gol 994, meia dúzia, chame pronto, pushback. Por 606, pronto, cópia. Por 606, Campina Grande, 390, autorizada, Pesulo 10, até Neuma, após direto. Roda 10, com curva esquerda, Fuca, transição Zipar. Aciona 5442, controle 119.8. Juliette Alfa, chame pronto para a decolagem, tá 3520. Alfa 084, clear to push and start, come ready for taxi.